Ficheiro 6. 6. Cannes, 16 de abril de 1877. A areia branca e fina sob os pés, que escorregava entre os dedos, era muito diferente dos seixos da costa da Normandia. Amélia passeava descalça com as duas melhores amigas, Jane e Martine. Davam gargalhadas de meninas que se fazem de engraçadas, numa mistura de embaraço e sedução, que deixava os primos e os amigos dos primos sempre em bando e sempre por perto, igualmente envergonhados. As mães e as tias, as mais velhas num grupo, as mais novas noutro, sentavam-se em cadeiras ao sol da primavera, na varanda da casa que dava para a areia, e conversavam sobre os maridos, o futuro dos filhos, os casamentos que haviam de fazer para as filhas. Yolanda chamou-a da varanda e acenou-lhe. Amélia correspondeu com mil acenos. A duquesa de Luynes era uma pessoa crescida especial. Ficara viúva muito nova e o seu filho, Honoré, era pouco mais novo do que ela, Amélia, mas não parecia ter a cabeça tão fechada como a sua mãe. A verdade é que todos eles fugiam para a Vila Luynes sempre que tinham uma oportunidade, onde ninguém lhes proibia nada. Ainda ontem tinham estado a conversar até muito tarde, num cantinho da sala, as estrelas a brilharem na noite serena, e Yolanda contara-lhe como se apaixonara, de como a mãe não a queria deixar casar tão cedo, de como as mulheres deviam trabalhar fora de casa. Tudo ideias tão diferentes das que estava habituada a ouvir. Sentira-se tão compreendida que tinha tido uma vontade enorme de lhe contar a história de Mercedes. Mas não podia, mesmo a Yolanda não podia. Nem sequer podia revelar o seu segredo a Marguerite d'Harcourt, de quem gostava tanto. Marguerite era 10 anos mais velha do que ela. Casara há pouco com Bernard, o Marquês de Harcourt. Mas Amélia olhava-a como uma irmã, uma melhor amiga, com quem queria aprender tudo. Mesmo quando estavam separadas, escreviam-se longas cartas. E aqui, em Cannes, davam grandes passeios pelas matas de pinheiros mansos. Levantou os olhos para as janelas da casa dos Harcourt, mas as portadas ainda estavam fechadas. Que sorte! Marguerite podia acordar às horas que entendia. Devia ser bom ser casada, independente dos pais. Uma mão a puxar-lhe o braço fê-la voltar-se. Estás a olhar para ontem, Amélia. Vamos ao mar, está tão quente. Correram para a água e mergulharam felizes. Nestas férias em Cannes, ninguém iria conseguir roubar-lhe a felicidade. Jurara Amélia quando partira de depois de mais um inverno cinzento. Estava a cumprir a promessa. Cannes era, de todos os sítios que tinha na memória, o de maior liberdade, aquele em que os adultos pareciam esquecer-se das exigências, dos horários rigorosos, dos trabalhos e estudos, e até o seu pai conseguia, por uns dias, deixar as reuniões e os encontros. Abandonar o livro que escrevia com tanto rigor sobre como deveria ser a monarquia em França. Ainda ontem fora ele a encabeçar a montada de burros até ao topo da Serra Mediterrânica, lá em cima, onde o mar se via até ao infinito, de um azul turquesa que encadeava os olhos, rapazes e raparigas reunidos entre risinhos e gargalhadas. Amélia inspirou aquele ar do mar e por momentos distraiu-se da má língua com que se entretinha com as amigas e pensou de novo em Mercedes. Desde que soubera da paixão da tia, tanta coisa acontecera. Afonso recebera o pedido para que aceitasse o trono de Espanha. Fora chamado do colégio mais cedo e quando chegou a Paris já a mãe preparava as malas e o avô Montpensier, afinal, o único homem adulto da família e que, além do mais, conhecia a política espanhola de trás para a frente, se punha ao seu serviço e se dispunha a acompanhá-lo de volta. O pai dizia que Afonso mostrara uma enorme personalidade e caráter, porque, apesar do peso do desafio que lhe colocavam, não se deixou manipular por ninguém. O pai dizia que poucos rapazes de 18 anos teriam a coragem de deixar claro, tanto à mãe como ao tio e a todos os oportunistas que de imediato lhe bateram à porta, que iria sozinho. Era a ele que os espanhóis chamavam, era ele que responderia ao chamamento. Partiu de comboio. A sua mãe, que se tinha ido despedir de Afonso, contara-lhe que a gare estava cheia de espanhóis exilados em França e de curiosos, ansiosos por ver o futuro rei de Espanha. Amélia fizera uma birra para os acompanhar, mas de nada adiantara. E agora, conformada, queria era saber pormenores. E a tia Mercedes estava lá? Perguntara. A mãe olhara de forma estranha, como que a tentar perceber o que sabia ela. Mas em lugar do interrogatório esperado, limitara-se a acenar que sim com a cabeça. Talvez suspeitasse alguma coisa, talvez temesse, como ela, que Mercedes fosse preterida, mal o amado subisse ao trono. Afinal, e toda a gente o sabia, um rei não faz o que o coração lhe dita, mas serve apenas os interesses do seu país. Amélia sabia bem que casar com Mercedes não seria um deles. Se ao menos a tia lhe escrevesse uma carta a contar as novidades. As amigas Jane e Martine impacientaram-se com o seu silêncio. Por amor de Deus, agora não te ponhas para aí a sonhar. Anda, temos de ir tomar banho. Escovas-me o cabelo? Hoje é o baile em casa dos Luíne. Empresta-me aqueles teus ganchos das flores, insistia outra. E tu, o que é que vais vestir? Acho que o Fernando está apaixonado por ti. E o Berluine também. Amélia desatou a rir e deixou-se levar pelas amigas, estrada íngreme acima, as hortênsias azuis tão altas que pareciam muros no caminho. A vila de Saint-Jean era um oásis. Quando um dia estivesse apaixonada a sério, não por Fernando nem por Honoré, mas por um príncipe russo ou português, seria aqui o seu noivado, num dia transparente e azul como o de hoje, em que o céu e o mar se fundiam, prometeu a si mesma. Nessa noite, num dos jogos que se seguiram ao jantar, ganhou. Tinha uma intuição especial. Olhava para a cara e para os gestos do mímico e parecia que a palavra lhe surgia na cabeça, clara como água. Entregaram-lhe o prémio, um embrulho que abriu perante as gargalhadas de todos. Uma coroa, ganhaste uma coroa, gritou Jane. Rainha, vais ser rainha, como a avó que tinha o teu nome, berrou Phil aos saltos. E quando mandares muito, eu vou viver para o teu país e deixas-me viver no teu palácio, acrescentou Honoré, mais a sério do que a brincar. Atrapalhada com a atenção, Amélia baixou os olhos. Nos seus sonhos, era sempre a filha do rei de França, não tanto por desejo de ser princesa, mas sim por achar que, se Deus era justo e não duvidava de que o era, sabia que o pai estava mais do que preparado para assumir o trono. A duquesa de Luynes aproximou-se devagarinho. Era tão bonita. O cabelo arruivado, preso por uma joia, o sorriso sempre tão sereno e sossegado. E, tirando-lhe a coroa das mãos, colocou-a na cabeça daquela que era a sua Orleanzinha favorita. Amélia pensou ver emoção na cara do pai, mas quando se preparava para o observar com mais atenção, os primos levaram-na em ombros, dando duas voltas com ela ao jardim. Se pudessem ficar sempre assim, juntos e felizes, pensava o Conde de Paris, que nesse mesmo dia recebera a visita da polícia, que lhe viera dar conta de um atentado. Um grupo de anarquistas tentara enviar-lhe pelo correio uma carta armadilhada e mortal. Só a perspicácia do empregado dos correios evitara o pior. Ao ver um nome tão conhecido no destinatário, tivera o cuidado de confirmar o nome e a morada do remetente, para descobrir que nem um nem outro existiam, entregando o pequeno embrulho às autoridades, que confirmaram que, de facto, continha um engenho explosivo preparado para rebentar quando fosse aberto. Quando a mulher lhe perguntara por que tinham vindo ali os agentes, inventaram uma desculpa e retirara-se para o seu escritório improvisado. Hoje, em lugar de fazer parte desta festa informal, poderia estar morto, assassinado como tantos já o tinham sido, tantos que o assassínio de cabeças reinantes ou pretendentes estava na ordem do dia por toda a Europa.